rádio 65 minutos no Bairro de Salvador. Vamos controlar a taxa de frequência 120293. voz Alfa Kilo 43, prevista posição 03 Lima, do 43, atento ao baseador. Questionamos a entrada, ela pode confirmar se é a 03 realmente. 2 confirmar o PT do plano. Nosso plano está vencido, passarei 2228, confirmar o PT nota. 2228, copia. Batalha 2228, Vitória da Conquista, aprovado via rota DCT Alefa, DCT Aeroplan, direto, nível 180. Da corda pista 10, preciso sair da Arboruno, transição Alefa, transponder 5414, controle Salvador 120, décima 8. Prossiga. Inicialmente cumpra o inferior, passar 2228. clear to Lanata and take off runway 10 wind 100 with 06 knots. Clear for Lanata and take off to runway 10 for Portugal with 06 knots. Autorizado o táxi até o ponto de disparo no zero, via Juliette, a ponte pronto, QNH no 015. Portugal 024, airborne at 55, contact Tamaro departure, 10.87, next flight. 10.87, 024, good night. 10.8. 10.8. Contact Pico, via Pico, departure, and Pico level 370. Pico departure, Pico Hotel 370, Pico 024. autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 07 nós. 228, possível coordenação para o Brasil, para o Brasil. Passarelo 2222, agora. Passarelo 2222, confirma 3, passarelo 2222. Mantenha a chegada à mão. Boa mão, intercepta a linha, chegada à mão. JWST3, reporte o Sete Lugar. Passarela 2-2-2-2,